Lipos, ingresso final de 2 milhas para 17, para 10, corrigindo. Como é que eu para 2 milhas? 2733, estou com a MTU 19, reporte setor norte. 2733, informa que executa mais o procedimento, para deixar a área livre para o Olimpo. Gente, liberando o eixo à direita, à esquerda, corrigindo, e aguarda transferência de controle. Liberando a esquerda, com proa norte, o 2733, aguarda a transferência. C33, só para 3000, chama o controle 1208. Para 3000, controle 208, vai ser na 2733. Força 2733, transfere. Força 2733, prossiga. Transfere para o Anorte, subindo para 3000, vetores final ILS. Atingido, passou 2000 pés, vou na proa 330, processo 2733. Após 2000, proa 330, processo 2733. O 72, o Olimpo 01, continua a aproximação, aguardando que está ali. Já tem aguardado que está ali. O 733 pode manter 2000 pés ao atingir. Vai manter 2000 ao atingir o 2733. C2733, esquerda pro 280, limitado pelo QD Mike 140 de Simbra. Esquerda 280, limitado pelo QD Mike 140 de Simbra. O 273. Autorizado o livro, estoque emitido, uma centena com 10 nós. Feliz e vaca, né? 1-2-7-3, aos 2-2, 1-2-0-8, bom. 1-2-0-8, uma boa noite, até a próxima, agora 1-2-7-3. Pode esperar a torre 1-8-9-5, bom voo. Torre de Alfa, 1013. Pode esperar a câmera torre 18-9-5, bom. Perfil da El, subo 360. Perfil da El, sobe 360, 1-2-7-3. C3197, chega centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 351-3325, uma boa noite, centro 97. Boa noite. Beleza, circuito, chamarado, talvez não. Posso realizar o circuito a 1000 pés, o Olímpico? 1000 pés, gente. Salvador, gol 1940, posição 1, para o Puxa da Caçona 10. Sente coordenação com a equipe de solo, faz passagem do trip. com marcação da Azul na retaguarda, autorizado, chamar o táxi. Faz a porta da aeronave da... confirmando da TIPA, com a marca da Azul, autorizado por Chilean Colonel 2, Colonel 940. Torre, boa noite, 3P9991, próxima ponte espera, tá pronto. Autorizado a linha de colar o trip, 1 com 1-2. Livre ingresso, a linha de fora, 5-0. Cruzeiro 2733, esquerda para 190, o limite ao localizador. Esquerda, 190, aguentado pelo localizador, Cruzeiro 2733. Olympus 01, através, ponte da Flux. Olympus, prolonga a do vento e aguarda o instante para girar a base. Prolonga nada bem, Olympus. Base, reporte final. Livre base. Livre base para o Olimpo. Exato. Esquerda 3-0 para o localizador, reportaria estabilizado. Perfeito. Salvador, voo 613, boa noite, informação Romeu. Voo 613, prossiga. Informação Romeu, autorização Brasília. Autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17, saída Arbor, transição Elefa. Decola 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5541, coteja. 360, decola 10, Arbor, Elefa, curva direita. Decoda, pistão no zero. 541 é o transponder. Protegimento correto, chama para pushback sonamento. Para, o voo. Comendo. Direita para Leda. Direto Leda, 5599, obrigado. Localizado, localizador, Procera 2733. Procera 2733, complete final ILS, chame torre 11895. Torre 1895. Procera 2733, está passando externo. 2733, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, 2733, para o toque repetida e o próximo é Juliana. Alternando Galeão, com 4 horas de autonomia. Sente 197 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1985, bom voo. Táxi, ponto de espera 2895, 1012 ajuste, obrigado, uma boa tarde. Boa noite. Tocou MT aos 30, reporta através norte. Reporta através norte, Lins. T733, mais um toque emitido? É, após esse toque, mais um procedimento e compôs o final. Suficiente então. Salvador, gol no 940.0. 940, seguinte, mantém a ponto de espera. Mantém a ponto de espera, gol no 940. 2733, autorizado toque a emitida, pista 10, 1-70 com o assistente. Vai, autorizado toque a emitida, pista 120, força 2733. O 2733 informa então que vai cancelar o procedimento, vai tocar RBT permanecendo no tráfego e pôr no final. Aí seguindo após o P3, o 2733. Entendido então, 2733, que toque arremete e prossegue circuito visual para mais um toque. Afirmativo, toque arremete, circuito de tráfego, pôr no final. Sim. Zero ali, mantém após o caravana curta. Após o caravana curta final, aliás, manter pistola 0, gol 9, 4, 0. Certo, o Lipo 01 prolonga a perna do vento, aguarda a base. Sim, senhor, prolongando a perna do vento. Polipo 01, livre base. Livre base, pelo menos. 2733, ingresso ao circuito, aguarda para girar base no 0. Turma da esquerda, ingressando, aguardando para girar base, pistão no 0, será 2733. Posso calibrar, que prossiga? Foi solicitado, vamos reforçar a coisa. 940, 100 graus, 10 norte, decolagem autorizada. Teve decolagem pistão 0, 1940. A 200 através norte, Fuxera 2733. Gente, prolonga a pega do vento da guarda base, o Fuxera 2733. Prolonga aguardando pra ver na base, o 2733. Tá só com o P3 na terra mãe. Aguardando pista livre, P3. Aguardando ali. Trip 9991, chama centro Recife, frequência 1251, alterna 3325. 351, confirma 3325, cara. 9991, boa, bom viagem. O 940 aos 35 no 208. 208, obrigado. Falei pro 01 no toque emitido, centena com 10 mais. Toque emitido, olhando. 33, gira a base, aguardando pista livre. Tá girando, aguardando pista livre, 273. 940, boa noite, radar, saída da El. Saída da El, 940. Sinal posicional, visual com o Olimpo arrebentado, o Fuxera 2733. Pouso autorizado, 2733, ou centena com uma dúzia. Livre pouso, o Fuxera 2733. Volta através do norte para girar a base. Volta através do norte, Olimpo. Romano 885. Prossiga na escuta, informação com o Serra Romeu. Serra Romeu, autorização para Guarulhos. 885 autorizado, Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita. Cumpre o perfil da EL, Leda após voa bridge, intercepta peso 1-6, Bravo até Azul e após conforme a rota do plano. Acionando o transponder 5551 no controle Salvador em 1-2-0-8. Autorizado para Guarulhos, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva direita, perfil da EL, Leda após voa bridge, até Azul 1-6, PHZ. 5551 é o transponder, 1-2-0-8 é o controle, gol, 1-8. 285, correio chama pronto, feedback acionamento portão 9. 5 de forma que vai remeter no ar nessa próxima noite. Livre, está livre, final 1-0. Polip 01, toque emitido autorizado, você tem com uma dúzia. Arremetendo lá, gente. Leve ingresso circuito de tráfego para o Olimpo 01. Olimpo 01, ingresso circuito, reporta através norte. Reporta através norte, Olimpo. Ligou na 940? Chegando, 940. Autoriza a proa de brigue? Aguarde. Do 940, mantenha a saída, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 13325. Recife 251-3325, ok, obrigado. Livre base Olimpos. Afirmativo, livre base para Olimpos. Para 3662, chegada Mari, desça para o nível 050. Foi pro Editab 3662. Boa noite, Gol 1398, chegada Mari, desça para o nível 050. Cuidado 1 no Nacional, tem passado travado, toque emitido. Toque emitido atualizado, Olimpo 01, 100 graus, com a 12. Socorro MTU, esquadro 8, reporta outra vez norte. Espera outra vez norte, gente. Condor, Romeo 13, posição 5, direcionamento. Coordenador Felipe Sala, reposta pro táxi, na 613. Romeo 13. Livre base, o Olimpo chama. Estabilizada. Camarada final, Olimpo. Vista 3662, vista para 2 mil pés, ajuste 1013, reporte seu localizador, questão 0. Ok, 2 mil pés, chama já estabilizado o localizador, 3662, vista 10. Com 398, chegada a Mari, vista para 3 mil pés, ajuste 1013. Autorizado, toque emitido, Olimpo, 1 Centena 08. Livre, toque emitido, Olimpo. Seu 3858, Prodmari, para a chegada Mari, desça até o nível 080. São Salvador, boa tarde, 3518, para a descida. 3518, desça para o nível 100, Prodmari, para a chegada Mari. Nossa Eterna, Prodmari, 5218, informação Romeu. Certo. Salvador, bom número 3, instruções para o táxi, autonomia de 3 horas e 36 minutos. Nós temos um alternado de Campinas e o POB de 186. Sim, autorizado o táxi até ponto de espera. Indy Alpha no ponto de espera, torre 1 8 9 5, ajuste na 0, na 3, bom voo. Indy Alpha, 2 5, ponto de espera, boa. Desça para o nível 050. 050. 0, uma centena graus, 109. Dado alinhado, decolar, voo 9610, aqui 10. Vetoração para o final ILS, vou na proa 050, posição 045, proa 045, limitado pelo localizador, desça para 13 mil pés, ajuste 104. Com 398, desça para 2 mil pés, ajuste 013, DVDS. 2000 com 1013 de VLS, vai reportar a estação. Iniciando curva, à esquerda, girando para. Estabilizar, visual 3662. Até 3662, completo final ILS, chame torre 1895. 295, tá, 3662. Ainda não, comandante? Ok, então vou reforçar pela terceira vez lá o pedido, ok? Eu mando aí que já tem mais de 40 minutos, talvez. Obrigado, um abraço. Tirame 310, desça para o nível 090, chega da Mari. 090, chega da Mari, presente de alguma velocidade. Inicialmente 250. O 110 graus, 109, autorizado. Autorizado. Toque em cima autorizado. Por 63 ao 56, 1208, bom voo. 6121. 1208. 208, obrigado, Sérgio. Escutou da mais. Afirma, atingiu uma centena montanha. Vamos tráfego. 2 horas, 7 milhas, 0 bus 320, levando nível 095, descida 3 pés como nordeste, com prioridade para o pouso. Boa noite. Antônio Salvador, agora no meio 3, boa noite. Mandei o Oscar Lima, que já foi confirmado de novo pela Efraero, ok? Uma frequência por 3662, senhor, da torre? 1895. Obrigado. Ó, oh, torre, eu estou 3662, baixo travado, visual na 10. Pouso autorizado, 3662, 110 graus, 109. De pouso, 3662. Felipe 01, no tocou RMT, 58, informa através norte. Vai lá através norte e pouso final. Pouso final, sim. Felipe 5218, desça para o nível 080. 17080, 5218. Estabilizando, vou no 398. Vou 398, livre LS, chame torre, 118, decimal 95. 6895, obrigado, contra. Olimpo 01, através norte da torre. Gente, Olimpo se prolonga a perna do vento, vai girar a base após passagem do 737 Gol, final no zero. Visual. Tente prosseguindo no rumo do vento. 3662 ao 59, direita 121, décimo 9. Em direita 219, tá? 3662, tá rápido. Torre Salvador, Gol no 398, muito boa noite, baixado e checado. Boa noite, informo Orion, Força Aérea, perna do vento no zero, aguardando para girar a base após passar do seu tráfego. O vento de 1 centena com 08 nós, pista livre agora, autorizado o pouso. Quente, 1 398, livre pouso. Só para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. No 50 de autonomia, alternativa Galeon. Gente, bom noite, 85. Autorizado o táxi até o ponto de espera, via parking de Alfa, no ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 0, 1 no 3, bom voo. Táxi via parking de Alfa, ponto de espera, 118.95, 1013, ajuste, bom noite, 85, boa noite. São 3662, observe o Boeing da Gol após o ingresso Juliette pro portão 1. Após o Boeing Gente, agora a pista livre, Olimpo 0. Agora a pista livre. Pulo 398 ao 03, direito 29. Apenas confirmando, solicitou algum apoio de solo? Não, não, negativo. Tá? É, 3850 para o localizador, direita para 065, reporte estabilizado, livre LS. Direita 065, reporte estabilizado, livre LS, para 3850. Apoio 210, como 398. 0, reporte estabilizado. Direita 070, reportando estabilizado, com 298 aqui. 5. Juliette, bola 698. Oi, 885 ali mantém após o tráfego na curta. Após o pouso ali mantém o 885. VLS, desça 2000 pés, ajuste 103. Dá 2000, livre VLS, 103, 529. Estabilizado visual, dá 3258. Seu 3258, complete China ILS, chame torre 11895. 395, obrigado, boa noite. Boa. Xenem 310, reduz a 2109, desça 3000 pés, ajuste 0113. 3.000 pés, 1.0.3, 210, 9, chame a minha 3, 1.0. Reporta na Delta para cruzamento. Zona 1.1.3, chame Recife, 1.2.8, décima 8. 2.8.8, obrigado. Com centena com 10, decolagem autorizada. Decolagem 88. Torre Salvador, 3858, estabilizado, passo de acerto, baixo travado. Quadrando pista linha, 3858. Sim. China 6310, reduza para 1709. Vai seguir até R72, agora 7 milhas à frente. Conta 709, China 6310. Pouso, tá 3850. Sua centena com 10 tem livre pouso. Livre pouso, 3850. 5 decolou 08, 1208. 208, obrigado, boa noite, bom trabalho. De 3000 pés, o Xané 63, 1010. Ativo, isso para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte no curso do localizador. 2000 autorizado e LS X-Ray vai reportar o Xané 63, 1010. Salvador, boa noite, vou no 885. 985, boa noite, contato radar na decolagem, Tubol 360, saída da Elma. 360, controlando para onde da Elma? Da Elma está livre, 1985. Para onde da Elma, 885. GG 2000, visual, 8 milhas, 5219 da Trip. 5218, completa LS X-Ray, chamando torre 118, decimal 95. 718-900, boa noite. E é o TIP 5218, estabilizado, curso localizador, 7 milhas. Ciente, TIP, aguardando o pistoleiro. 358, libera direito, 29, solo 09. Frequência livre, estacional, limpo 09. 3858, táxi autorizado, Alfa, a segunda esquerda via Juliet, pátio principal, portão 03. Alfa Juliet, portão 3, da Vou abrir, Diogo, no 885. Siga Leda. Leda aguardando o bridge, ou no 885. Leda, bridge. Aguardando o bridge, Diogo, no 885. Está no localizador visual com a pista Chané 63 ou no zero. Completando o GSX Way, chame Torre 198, decimal 195. Torre 1895, Chané 63 ou no zero. Boa noite, Torre Salvador, Oxané 6310, uma milha de Simbra, embaixo travado. Oxané 6310, boa noite, continua a aproximação, agora a pista livre, quem negar 1013. Ajustado 1013, aguardando pista livre, Oxané 6310. Azuno 8 no solo, Azuno 2, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Tchau, Areia, uma boa noite, até já. Azuno 0, cheque o trem, livre pouso, pista 1 a 0, vento 1 a 0, 0 graus, 1 a 0, 9. O trem está embaixo travado, tem livre pouso, na 1 a 0, Chané 63, 1 a 0. Juliette, parte 3, atendendo o normalizador. Romeu Golf, boa noite, acena identificação, prossiga direto toque, desça para 4 mil pés, o altímetro 1013. Para 4 mil pés, toque o Romeu Golf. 885, chame o centro Recife. 1251, alterno 3325. 351-3325, muito obrigado, boa noite, bom trabalho. Boa noite. Telema 310, no solo 15, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Entrando à direita, solo 2, 1, 9, Telema 3, 1, 0. Boa noite, solo de Salvador, Telema 3, 1, 0, decimal 9. Xenai 6310, táxi autorizado direita, Alfa, Juliette, Pátio 1, portão 612. Alfa, Juliette, Pátio 1, 612 é o portão, Xenai 6310. Passaredo 2224. 224, boa noite. Sendo identificação, prossiga na proa de Mari, porta de altitude. Autoriza a proa de Duna, sem restrição de altitude, hein? Nós temos o tráfego do precede, ainda sem separação. Está transportando em firma, ok? Mantenha a proa de Mari, assim possível encontraremos a sua trajetória. Afirmativo, ok, obrigado.